Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos aqui para mais um Decadrops de notícia, nosso Decadrops de sexta. Essa semana, novamente, não tivemos Decadrops na quarta, mas porque a gente até tinha tido o sorteio da Sul-Americana, mas teria ainda o sorteio da Copa do Brasil na própria quarta-feira. Eu achei melhor acumular, porque senão não teria tanto conteúdo para a gente já falar sobre tudo o que aconteceu nessa semana, o de mais importante aqui relacionado ao América, né? Primeiro falar rapidamente aqui, dar os meus pitacos, né, sobre a questão do grupo da Sul-Americana, né? O grupo da Sul-Americana foi definido, América, Defensa e Justiça, Milionários e Peñarol. Eu até tinha feito um Decadrops aí depois, quando foram definidos os potes, né? Que eu preferia fugir, inclusive citei algum desses aí, citei o Peñarol, por exemplo, como um que eu queria fugir. Mas ficou definido dessa forma a nossa estreia, inclusive na quarta-feira, semana que vem, dia 5 de abril, em casa, contra o Peñarol. Bom, primeiro vou falar um pouquinho sobre cada um, depois eu dou minha opinião sobre o grupo, tá? O primeiro deles, vou falar sobre o Defensa e Justiça. É um clube relativamente novo, ele tem 45 anos, é um clube de Buenos Aires, mas é um clube que tem uma ascensão recente bem significante, né? Em 2020 eles ganharam a Copa Sul-Americana. Em 2021 eles ganharam a Recopa, inclusive em cima do Palmeiras, que havia sido campeão da Libertadores, então não é um time bobo. Eles tiveram trabalhos bons, de bons treinadores que passaram por lá, inclusive cobiçados em alguns, o Crespo, inclusive, né? Foi o Crespo e o Becacese tiveram bons trabalhos recentes que deram essa guinada no clube. O Crespo até veio para o Brasil para trabalhar no São Paulo. Então, assim, é um clube bem organizado, um clube que a gente tem que ficar muito atento, que eles podem nos causar problemas. É clube argentino, né? O time da Argentina, que inclusive nesse momento eles estão em terceiro lugar no Campeonato Argentino. Tudo bem que foram poucas rodadas ainda, eles jogaram só 9 rodadas até agora, mas mesmo assim é importante ficar atento que se 9 rodadas eles estão em terceiro, significa que eles, pelo menos nesse começo de temporada, eles estão numa fase boa, né? Então, um clube argentino para a gente ficar de olho, não é um clube fácil. Peñarol é um clube já mais tradicional na América do Sul. Eles nesse momento eles são nada mais nada menos do que os líderes do campeonato uruguaio. Peñarol, que já ganhou 5 Copas Libertadores, a última, tudo bem, em 87, né, já tem um tempo. Eles já ganharam 3 Taças Intercontinentais, que é vamos colocar assim, o Mundial da época. Tudo bem que o último foi em 82, então também já tem bastante tempo. E eles ganharam o Campeonato Uruguaio para a última vez em 2021 e a Supercopa Uruguaia em 2022. Então é um time que vem de títulos nacionais relativamente recentes, então não é só o peso da camisa, é um time que regionalmente eles têm muita relevância, inclusive uma camisa linda. Vai ser Vai ser histórico ver o América jogando contra o Peñarol. América que tem relações históricas próximas, mas aí é um papo que eu deixo para vocês acompanharem com Marinho Monteiro, com Sérgio Tavares, com o Nacional do Uruguai, rival do Peñarol, tá? Mas então, mais um clube forte no grupo. E por fim, o Millonarios, da Colômbia, time que veio para o Sul-Americano por ter caído da pré-Libertadores, inclusive, contra o Atlético. Milionários que fez um bom primeiro jogo, poderiam ter ganho do Atlético e ter complicado para o jogo de volta. No jogo de volta, quando tomaram um gol, acabaram se desorganizando, mas aparenta ser um time bem organizado. Nesse momento, eles estão em quarto no campeonato colombiano, isso tendo jogado pré-Libertadores no meio do caminho, né, o que tira um pouco o foco da competição. É um time que ganhou a Copa da Colômbia em 2022. O último campeonato colombiano que eles ganharam foi 2017. Então, tem uma conquista nacional recente, mas o campeonato da Copa, né, no campeonato nacional não tão recente assim, mas é um time que a gente viu ser um time bem equilibrado. Bom, meu veredito sobre um grupo. É o grupo da morte, eu acho que esse chamado grupo da morte, né, o grupo mais difícil da competição. Concordo integralmente com o que o Salão falou, que facilmente esse poderia ser um grupo de Libertadores. Peñarol joga Libertadores frequentemente. Milionário estava na pré-Libertadores. Defensa e Justiça jogou Libertadores recentemente. Então não é um grupo, não é nada absurdo a gente falar que esse grupo poderia ser facilmente um grupo de Libertadores, então um grupo muito difícil. Eu preferia ter um grupo mais fácil. Eu entendo as pessoas, inclusive o Saci, né, no grupo lá do Twitter, ou até no Soldeca que ele participa, ele falando que gostou do grupo e tal, foi bom ter pegado grupos tradicionais. Eu entendo esse argumento. Eu preferia ter pego, por exemplo, um clube mais tradicional, que fosse o caso, né, um Peñarol, por exemplo, e ter pego outros dois clubes mais baba para a gente facilitar na passagem de fase. Mas também a gente tem que levar em conta que um clube que quer ser campeão, ele não pode ficar também escolhendo adversário, né? Então, se está difícil para o América, também está difícil para os outros grupos, está difícil para todo mundo. Vai ser um grupo, a gente espera, bem equilibrado, mas que o América consiga passar para a próxima fase, né? Então, fica esse alerta aí para a gente que vai ser um grupo muito difícil. A gente tem condições, mas tem que fazer por onde, né? Se a gente deu esse azar de pegar um grupo bem difícil na Sul-Americana, na Copa do Brasil a gente deu bastante sorte, eu diria. O América pegou o Nova Iguaçu. O primeiro jogo vai ser fora de casa, então nós vamos decidir a classificação em casa contra o Nova Iguaçu pela terceira fase da Copa do Brasil, podendo avançar aí com uma certa tranquilidade, né, fazendo nosso dever de casa para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nova Iguaçu, que ficou em sétimo no Campeonato Carioca, campanha abaixo, inclusive, de Volta Redonda, que tudo bem, fez uma campanha surpreendente, né? Do Audax Rio, né? Ficou à frente somente de Portuguesa, Bangu, Madureira e Boa Vista. Então, assim, América, tudo bem que o Nova Iguaçu eliminou o Vitória, né? Que fase do Vitória na primeira fase. Depois eles pegaram um melzinho na chupeta ali, um tal de Nova Mutum, que eliminaram também. É para agora pegar o América. Então, a América tem tudo para passar de fase da Copa do Brasil, competição muito importante que nos dá bastante dinheiro ali para a sequência da temporada, né? Então, com relação à Copa do Brasil, acho que a gente foi o melhor dos mundos, né? Pegamos talvez o melhor adversário ali do outro pote. Sobre a final do Campeonato Mineiro, a América vai jogar primeiro jogo amanhã, às 4h30, no Independência. Teve algumas. Mantivemos aquela promoção, né, do sócio-torcedor ter acesso triplo ao estádio. Não gostei muito dessa história de portão misto. Acho isso, enfim, acaba que é mais um setor para encher demais atleticanos ali. Para ser honesto, não gostei. Mas temos questões relacionadas a ingresso, mas sócio tem acesso triplo, consegue comprar ingresso com desconto. Então, dá para muitos americanos irem prestigiar o América na final do campeonato. O árbitro de ida acabou sendo Paulo César Zanovelli, que é um cara que inclusive já apitou o Cruzeiro e América pela. Desculpa, já apitou um Cruzeiro e Atlético pela quinta rodada do Campeonato Estadual, naquele jogo que foi meio polêmico ali no negócio de duas bolas em campo, não sei o quê. Então, o árbitro de ida vai ser o Paulo César Zanovelli. Então acabou vendo um árbitro da Federação Mineira, e o jogo de volta aí sim vai ser com o árbitro de fora. Então acabou que agradou mais ou menos ali os dois clubes, o Atlético que queria um árbitro de Minas, o América que queria um árbitro de fora, e o jogo de volta acabou tendo a data vai ser alterada, né? Porque por conta do sorteio das competições internacionais. O Atlético vai ter um jogo mais próximo, se eu não me engano, no dia 6, aí no dia 8 ficaria apertado para eles fazerem o jogo. Eles vão mudar a data, não divulgaram oficialmente, mas provavelmente, eu chuto, né, que vai ser no dia 9, que seria no domingo, na semana seguinte do jogo. Até porque está mais difícil de arrumar a data. Então, vamos com tudo para essa final. Muito importante a América já ganhar esse primeiro jogo de 1 a 0, 2 a 0, pelo menos ali, para dar uma tranquilidade para o jogo da volta. Mas é isso. Definidos os árbitros, o data do jogo de ida e a data do jogo de volta ainda não, mas provavelmente vai ser isso. Não deve fugir muito disso, não, fazer no dia 9. E só para fechar aqui, ontem, só porque foi uma notícia legal, ontem a América fez um bom jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A América venceu o Fluminense por 2 a 0 e permanece fazendo uma boa fase. Então, um time que. Uma boa campanha, né? Então, um time que fez uma boa copinha, perdeu alguns atletas para o profissional, outros atletas acabaram saindo, mas o América permaneceu num bom nível e vem fazendo uma boa Copa do Brasil Sub-20. Que bom! Tomara que a gente consiga revelar mais atletas. Mas é isso. Torcer para a gente ter uma vitória nesse final de semana. E semana que vem, no Deca Drop, segunda-feira, vou trazer repercutindo, se tudo der certo, essa vitória para a gente se estrear com o pé direito na final do Campeonato Mineiro. Valeu, pessoal. Se achar que vale a pena, compartilhe com outros americanos ali para a gente fazer o nosso conteúdo chegar para mais gente. Beleza? Um abraço e até semana que vem.